teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ar do meu respirar. Se é sonho, não me acorda. Jamais. Vem me beijar. Vem me abraçar, pra que sofrer? Vem me beijar, vem me tocar, vem me abraçar, amo você. Vem me beijar, vem me tocar, vem me abraçar, pra que sofrer? Dá-lhe a tapinha do Fox. É o nego atrevido do Pará que tá tocando. Tapinha do Fox. É o Fox safadão. Dá-lhe a tapinha do Fox. É o nego atrevido do Pará que tá tocando. Tapinha do Fox. É o Fox safadão. Brasil. Porque eu não posso. Tudo nessa mulher. Quando ela passa, dá um olhar tipo que ela me quer. Com DJs gorditinho, Patrese e Marlon Beats. O Neto é o meu ministro. Esse croco tá animal. Brasil. Quem nascer tem o meu respeito. Quando te vejo, treme meu corpo inteiro. Eu cruzei no teu olhar e agora arranjei essa. Pois esse teu jeito me excita. Você tem talento, menina. É, mas olha, mordomo, sou Moraes. Te puxa pra cá porque aqui tá demais. Então vamos lá viajar no som que te faz sonhar, te faz feliz. Porque está no ar uma nova história linda de amor. Conto os segundos pra estar juntinho a ti. Segunda a segunda eu sou o Super Vetron. Brasil. Quiero ser

Billy Brasil.